Meditação da presença e do agora. Encontre uma posição confortável, sentado ou deitado. Feche suavemente os olhos e traga atenção para a respiração. Inspire lentamente e profundamente pelo nariz. E expire pela boca, soltando o ar devagar. Mais uma vez, inspire e, ao expirar, permita que o corpo relaxe um pouco mais. Apenas esteja aqui, nada para fazer, nada para controlar. Comece a sentir o seu corpo. Perceba os pés tocando o chão, as mãos repousando, o contato com a superfície que o sustenta. Sinta o peso, a temperatura, o ritmo da respiração. Não há certo nem errado, apenas o que é. Permaneça atento a cada sensação, sem julgar, sem mudar nada. Agora sua atenção para o ar que entra e sai. Sinta o fluxo da vida acontecendo dentro de você. O ar que entra é novo, fresco. O ar que sai leva embora o que não serve mais. Perceba o som da respiração. Talvez suave, talvez profunda. Ela é o seu elo com o momento presente. Agora amplie sua percepção, sem abrir os olhos. Perceba o som ao seu redor. Talvez um ruído distante, o canto de um pássaro, o som do vento ou o silêncio. Tudo que existe nesse instante está incluído. Não rotule, não analise, apenas ouça. Você é o observador tranquilo do agora. Leve sua atenção para as sensações do corpo. Talvez perceba o toque da roupa sobre a pele. A temperatura do ar, o pulsar do coração. Sinta-se vivo, presente, consciente. A mente pode tentar vagar. e tudo bem. Quando isso acontecer, apenas perceba e traga de volta com gentileza para o momento presente. Agora concentre-se nos sons mais sutis. O som da respiração, o batimento do coração, talvez até o silêncio entre os sons. Perceba que, no agora, tudo é simples. Você não precisa correr atrás de nada. Tudo que realmente existe é este instante. Leve a consciência até o rosto. Sinta os músculos relaxando, a testa suavizando, a mandíbula se soltando. Permita que o corpo se entregue completamente à presença. A cada respiração, você se alinha mais com o agora. Nada falta, nada sobra. Você é completo neste instante. Imagine agora que sua atenção é como uma luz suave que se move pelo corpo. Ela percorre dos pés à cabeça, tocando cada parte com consciência e gratidão. Essa luz é a sua presença desperta, calma, clara e viva. Apenas sinta-se existir, sem pressa, sem querer chegar a outro lugar. Agora, abra o espaço interno e perceba o silêncio que há entre os sons, o espaço entre um pensamento e outro. Esse é o agora, vasto, quieto e cheio de vida. Respire dentro desse instante, como se o tempo tivesse parado. Você está completamente presente. Aos poucos, traga consciência novamente para o corpo. Sinta os pés, as mãos, o contato com o chão. Perceba a respiração voltando a um ritmo natural. Faça uma respiração profunda e, ao expirar, imagine espalhar essa calma para o resto do seu dia. Leve uma das mãos ao peito e sinta o coração batendo. Ele sempre está aqui, presente, lembrando você de viver o agora. Quando estiver pronto, abra os olhos suavemente. Observe o ambiente com serenidade e curiosidade, como se fosse a primeira vez que o vê. Respire fundo mais uma vez e leve consigo essa consciência desperta, lembrando que agora é sempre o seu lar. Você acabou de praticar a meditação da presença do agora.